aceita, vem. Tu cheirinho no cangote, te arrepio todinha. Tu pede pra socar forte, essa porra é carência de novinha. Tu cheirinho no cangote, te arrepio todinha. Tu pede pra socar forte, essa porra é carência de novinha. Tu cheirinho no cangote, te arrepio todinha. Tu pede pra socar forte, essa porra é carência de novinha. Eu não encontro a sua idade, já quem é de maior você tá. Eu vou matar as vantagens, vou matar as vantagens. Se eu quiser ficar nas minhas, então hoje eu vou te mostrar. Tu cheirinho no cangote, te arrepio todinha. Tu pede pra socar forte, essa porra é carência de novinho. DJ Harlison, o único. Aceita, véi, ó. Tu cheirinho no cangote, te arrepio todinha. Tu pede pra socar forte, essa porra é carência de novinho. Tu cheirinho no cangote, te arrepio todinha. Tu pede pra socar forte, essa porra é carência de novinho. Tu cheirinho no cangote, te arrepio todinha. Passou com a força, essa porra é carente de novinha. Ainda não encontra sua idade, já quem é de maior você tá. Eu vou matar as vantagens, vou matar tiro de alanca. Se eu quiser ficar nas minhas, então